Meu genro, pessoas como você merecem que celebremos com alegria esta data bonita e marcante. O homem é um ser privilegiado por Deus por trazer ao mundo novas criaturas e povoá-lo com seu imenso amor e perfeição. Você é uma pessoa perfeita e cheia de vitalidade e tem pela frente um mundo que pode ser transformado e melhorado por suas mãos. Possui qualidades grandiosas e eu, que bom, desfruto da sua amizade e companheirismo. Desejo-lhe felicidades no seu aniversário e a cada dia do seu viver. Gostaria que nesse momento você desejasse algo que pode vir a ser o seu objetivo, pois eu torço muito por você. Seja muito feliz, meu genro. Que bom ter você fazendo parte da nossa família. Feliz aniversário, sua sogra.